Essa magoa de mano. É tarde, madrugada, são 15 pras 3. E esse meu vizinho está me matando. Prometi que ia me afastar dessa tal de bebida, que ia dar um jeito nessa minha vida. Entre 1 e 1 milhão, mais uma recaída. Ô seu João, nessa JBL só tem moda boa. Ai, ai, ai, eu tô ligando aí pra você repetir aquela que magoa. Ô seu João, nessa JBL só tem moda boa. Ai, ai, ai, eu tô ligando aí pra você repetir aquela que magoa. Chora, gaiteiro, bora! Isso é o Matheus da Sanfona. É o gaúcho mais esperto do Brasil. Prometi que ia me afastar dessa tal de bebida, que ia dar um jeito nessa minha vida. Entre 1 e 1 milhão, mais uma recaída. Quem sabe canta aí, como é que é? Ô seu João, vai! Eu tô ligando aí pra você repetir aquela que magoa. Repete, repete. Ô seu João, nessa JBL só tem moda boa. Ai, ai, ai, eu tô ligando aí pra você repetir aquela que magoa. Ô seu João, nessa JBL só tem moda boa. Ai, ai, ai, eu tô ligando aí pra você repetir aquela que magoa. Eu tô ligando aí pra você repetir aquela que magoa. Valeu!